Passa a visão da boto pelas beiradas e todo canto que eu paro é certo subir fumaça. Pelas Américas, acelerando até minha maia, desce pra prainha do Vidiga, carbura esse balão na escada. Aprecia a vista, quem luta conquista. Quem bala sem frio me chama de maquinista. Eu vermelho na revista, último da lista. Hoje é o primeiro prato, ver que o mundo gira. Revolta é com o governo e não comigo. Suporta esse piso, cai no abismo. Sem papo de egocentrismo, é que o primeiro é Jesus Cristo. Fé em Deus e contenção com os bico. Madrugada fria pelas esquinas do Rio, com ferro na cintura, bolsa lotada de pino. Dia de baile no muro, vários maçarico. Ela joga na cara, doida pra sarrar no bico. Ando com meus faixa, tu não vai me ver sozinho. Sobe balão da braba que eu busquei lá no manguinho. O corte do jaca me deixa mais bonito. Me chama de trembala dentro do meu carro, bicho. Quer fuder comigo, só não se apaixona. Filha de juiz, filha de bacana. Gosta de grife, que é joia da Pandora. Mochila da D Norte, 40 mil em notas. Luneta alinhada, o meiota tá no óleo. Mente perturbada, cheia de neurose. Passou da barricada, os menorzinhos desconto o ódio. De Glock rajada, aperta firme sem remorso.